qualquer, eu tava na rua. Cerveja na mão, com um sorriso na lua. Lembro de Alice, era só diversão. A gente dançava, sem rumo, sem razão. Caminhava pela vida com leveza no olhar. Não tinha pressa, só vontade de ficar. Os dias viravam noites no piscar. E a gente ria sem medo de errar. Eram momentos que ninguém tira da memória. Feitos de risadas, pura euforia. Sei que o tempo passa, mas o coração, as lembranças ficam, só nossa canção. Alice e eu, por aí só curtindo cada passo que dávamos, rindo e sorrindo. A vida é feita de momentos assim, que fazem a gente sentir que nunca tem fim. As festas, tudo era nosso. Vento no rosto, no olhar, aquele brilho fosco. Alicia do meu lado, sempre tão viva. Era minha parceira, minha adrenalina. Não importava se o sol já se punha, a gente continuava vivendo na bruma. Cada esquina uma nova aventura. Nossa risada ecoava pura mistura. Eram momentos que ninguém tira da memória. Feitos de risadas, pura euforia. Sei que o tempo passa mais no coração. As lembranças ficam, são nossa canção. Alicia e eu, por aí só curtindo cada passo que dávamos, rindo e sorrindo. A vida é feita de momentos assim, que fazem a gente sentir que nunca tem fim. Os bares, as festas, tudo era nosso. Vendo no rosto, no olhar, aquele brilho fosco. Alicia do meu lado, sempre tão viva. Era minha parceira, minha adrenalina. Não importava se o sol já se punha, a gente continuava vivendo na bruma. Cada esquina uma nova aventura. Nossa risada ecoava pura mistura. Eram momentos que ninguém tira da memória. Feitos de risadas, pura euforia. Sei que o tempo passa mais no coração. As lembranças ficam, só nossa canção. Alicia e eu, por aí só curtindo cada passo que dávamos, rindo e sorrindo. A vida é feita de momentos assim, que fazem a gente sentir que nunca tem fim. Alicia e eu, por aí só curtindo cada passo que dávamos, rindo e sorrindo. A vida é feita de momentos assim, que fazem a gente sentir que nunca tem fim. Essa música reflete um espírito de diversão e leveza de uma vida repleta de boas lembranças, vividas ao lado de Alicia.